da noite ao deitar, vamos juntas de você. Fechamos os seus olhos e cantamos sempre sem você saber. Canto, durma bem. Invisíveis elas vêm. No seu sono as sombras só conduzem os seus sonhos para o bem. Cantando, durmam bem, durmam bem. Vão dormir tranquilos, vão dormir com os anjos e sonhar. Pois estão seguras, as sombras de vocês irão cuidar. As sombras de vocês irão cuidar. As sombras de vocês.